Este é o episódio número 231 do Tetra Administração. Esta semana mantém-se o formato da conversa a três, que se tornou mais fácil com isto e uma boa parte das pessoas estarem em casa. Os convidados são Alex Dalva Teixeira e a Surma. Sinto que, na parte em que eu falo de comédia, não mencionei que também acho que há problemas em levar-se demasiado a sério o poder dela. Essa é uma das mil coisas que ficam por dizer e depois eu fico a remoer na cabeça. Fará sentido quando e se ouvirem a conversa toda. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, para não podem deixar estrelas e críticas, de partilharem com aqueles que mais gostam, de adicionarem patronos no Patreon. E é isto. O que é que diz a tua camisola, Alex? A tua não diz nada, Débora. Levi Strauss. Branding. Levi Strauss. Pronto, não estava a perceber. Parecia Lisboa, porque como há letras de várias cores. Sim, É uma versão assim meio arco-íris. Rainbow. Não, yeah. É só porque a câmara não capta a ligação, não capta. Sim. O amarelo, não é? Yeah. Pronto, ai, já ai, aparece. Ai, já aparece, pronto. É a cor não dominante. Pronto, é só o teu patrocínio, pronto. Sim, esta de facto é. Não. Branding. Eu por acaso não tenho nenhuma da Levis não, agora. Não trouxeste nada. Foi-se uma camisola do meu pai, rota. Eu não sei como se foi conta. Contigo, Débora, mas o Ivan deu-me bué das cenas. Oh pai, não, eu vou-te explicar. Eu tenho lá uma caixa para ir buscar desde o Pride do ano passado. Essa caixa tem cenas bué da fixe. Acho que foi a edição do Pride que eu mais gostei da roupa. Opa, e agora com esta coisa do vídeo, não. Talvez para o ano tenha a caixa, não sei. Aliás, é tão fixe que eu tenho amigos que não são LGBT e usam roupa dessa edição. Ah, é? Okay. Apoiantes da causa, acho que isso é bom. Exatamente. Como é que se diz? Aliados. Aliados. São allies. Não, por acaso tem que ir lá. Opa, estou a falhar bué. Mas espera, isso é mesmo? Isso é literalmente do Pride? Essas cores? Eu não sei se esta é, okay. Mas esta deram-me na altura do Pride, mas eu acho que não faz parte da coleção cápsula. É que não parece. Do Pride. Yeah. Mas eu acho que provavelmente não é, não tem as cores todas. Sim, é. Não tem as cores todas. Acho que não tem o roxo. E nunca. Tem roxo, tem as cores todas, na verdade. Tem as cores todas. Pode muito bem ser do Frey. Mas nunca me... Pode mas ser meio, é. Se calhar está meio. É como aquela música do Miguel Ângelo. Não é, mas parece. Não é, mas parece. Podia ser uma boa música de publicidade do Frey. Eu estou sempre a usar essa música como... Como gaydar. Não, é uma resposta para tudo. Tipo, qualquer coisa não é, mas parece. Que bom. Porque vocês. É um bom slogan. Vocês os dois colaboraram com ele. Surma, queres começar tu a falar da colaboração? É a única coisa que vocês têm em comum. Nada. Nós temos várias coisas em comum. De longe. Não, olha, a colaboração do Miguel Ângelo foi assim um bocado. Foi um bocado random, não estava nada à espera. Ele ligou-me tipo um dia destes: olha, queres fazer uma coloração comigo? Mas conhecias ou ele pega no telefone e disse: o Miguel Ângelo dos Delfins e quer fazer uma coloração contigo? Foi um bocado isso, Eu não conhecia o Miguel. O Hugo, que é o meu manager, é que o conhecia. Sim. Já há muito tempo. E o Miguel falou com ele um dia destes: opá, eu gostava muito do meu trabalho. Eu sério, o Miguel Ângelo gosta de Surma. E eu, uou, isso é incrível. E opá, ele ligou-me. Nesse diálogo que tu tiveste-me agora a perguntar, olha, queres mesmo fazer uma colaboração comigo? Eu não te conheço pessoalmente, mas conheço o teu trabalho e, opá, gostava que tu colaborasses no novo álbum. Eu, claro, tipo, é uma legend da música nacional e bora a isso. Pá, e depois vi que estava lá o Alex, o Sambado, o Chinaski, o Ben, essa malta toda incrível com que eu me dou muito bem. Eu fiquei, pá, bora, nem pensei duas vezes. E foi assim, uma coisa mega aleatória. Foi muito fixe, a cor correu bastante bem. Foi mega brutal. E tu, Alex? No meu caso não foi bem assim, porque o Ben em particular, ele é muito fã do Miguel Ângelo. e dos Delfins, porque ele cresceu na linha de Cascais. Exato, então ele sempre cresceu com a música deles. E desde o início de Dalva, que o Miguel Ângelo se revelou ser um fã de Dalva. Que fixe. E havia a particularidade de ele ser casado com a nossa manager na altura. Com a Rafa. E, então nós durante muito tempo estávamos a dizer que gostávamos de produzir uma música para o Miguel. E agora, eu acho que este disco comemora, eu acho que são 30 anos de carreira, não tenho certeza. Acho que sim, acho que sim. São mais, devem ser 35 aí. Pois, deve ser. Pode. Eu na verdade não sei, mas são muitos anos. Ele, são assim. Ele foi ao Festival da Canção. São mais anos de carreira do que eu tenho de vida. Sim, exato, exato mesmo. Sim, eu acho. Eu acho que são mais anos de carreira. Eu sou mais anos de carreira do que eu tenho de vida. E eu sou velho, não sou uma criança como vocês. Tu não és velho, amigo, tu não és. Trust me, tu não és velho. Eu sou velho. Eu convivo com pessoas bem mais velhas do que nós. Só por causa disso eu vou ver a carreira do Miguel Ângelo. Só para, mas deve ser para aí. É porque eu acho que ele foi em 86. É 86, que eles, ou 85, a Casa da Praia no Festival da Canção. É 85, portanto eu ainda não era nascido. Ok, nem eu. Jesus. Yeah. Muito menos eu. Eu sou a Pita aqui do grupo. Pá, e há uma cena que é, nós sempre. Ele agora, como está a comemorar esses anos todos de carreira, ele tivesse. São 30, ideia Malta, de... são 30. 30 anos. Como é que podem ser 30 anos de carreira? Está aqui na net. Não podem ser, porque. Nestes primeiros. Não, pá, se ele... Olha. Está aqui, Malta, não sei. Olha, vamos mandar um print para o MSN. Ok. Manda vamos... para o Messenger. Vamos fazer contas. 1985 foi há 35 anos. Em 1985, ele atuou, interpretou a Casa da Praia, que é a melhor canção dele. É a melhor canção certo. Canção incrível, ficaram em último lugar. 1985. Pois foi, mas e há uma história sobre olha, isso. Não... Tipo, foi intencional, eles queriam ficar em último lugar. Claro, eles queriam ficar em primeiro. Eles queriam ou ficar em primeiro ou ficar em último. Exatamente, e ficaram em último. Eu não tenho nenhum álbum aqui. Aliás, recomendo. Há um episódio do podcast Brandos Costumes. Aqui, ganda shout out para o Brandos Costumes. Há um episódio... E o episódio com o Miguel Ângelo é bem interessante. Sim, eu também ouvi. E há o episódio deste podcast com o Miguel Ângelo em que ele fala. Em que eu passo tipo meia hora só a falar dessa canção com ele. Sério? E ele disse que estavam bêbados, tinham ido jantar ao Gambrinos, e depois a canção é claramente acelerada, isso eu já tinha percebido, porque foi caber nos 3 minutos de duração. Tu notas que a guitarra está, pelo menos a guitarra está a coisa. Está bem, acelerada. E pá, eu acho que é uma canção incrível. E depois ele diz que... Não, enfim, foi grande statement. Sim, e ele diz que gamou uma das a cadência de uma coisa que ele diz, que é tipo uma espécie de manifesto no fim da canção aos Bluebells. E ele até diz que campainhas azuis tocam nesta canção. Que é, diz, refere diretamente onde é que foi buscar aquela cadência. Que eu acho engraçado. Olha, não estou a ver onde é que. Ah, ele é incrível, é uma legend. E pronto, uma olha, legend. Voltando ao seu último EP, o Nova, ele teve esta ideia de chamar pois, Malta não? Nova. Malta nova. Sim, exato. Ele teve esta ideia de convidar pessoas que são de uma geração seguinte à dele e que ele sente que estão a fazer coisas relevantes na música pop para colaborar com ele. E foi isso. Eu não sei como é que foi contigo, mas no nosso caso ele tinha só umas ideias meio melódicas de uma música. Acho que foi da Quimera. Eu nem sequer tinha letra. E depois fomos para o estúdio fazer tudo do zero. Ok. E a segunda música que fizemos, o Carnival, essa fizemos toda do zero. E ele até queria que nós escrevêssemos a letra com ele. Ok. Mas eu acho que ele é bué de bom a escrever letras. É muito fixe, então, é uma história muito fixe. É. Então eu só escrevi um bocadinho nada da parte que eu estou a cantar. Olha, o meu processo foi completamente o oposto. Ele mandou-me uma demo mega crua. Só ele com umas eletrónicas feitas no... No Logic, no Reaper. No Reaper, foi exatamente, Reaper. No Reaper, exatamente. E opa, eu fiz a produção toda, produzi a música toda, e ele esqueceu a demo e pronto, depois foi para a voz, e ele entrei depois no estúdio, fizemos lá umas fritalices de vozes lá no meio, mas sim, eu produzi a base instrumental toda e depois o resto foi para a letra e a voz do Miguel. Foi mega fixe. Eu acho que a tua canção tem, é uma das peças mais bonitas no disco todo. E gosto bem da forma como funciona com o videoclipe da Joana Linda. E também ao vivo é um grande momento no concerto. Quando vocês estão com essa música. Obrigada. Pá, foi uma cena bué Tim Burton que veio assim ao de cima, não sei. Banda sonora mega apocalíptica, não sei. Foi bué. Yeah. Bora. Mas foi grande experiência. Foi muito fixe. Awesome. Cena. E pronto, agora já não tem mais experiências em comum para discutir. Temos o Festival da Canção. O Festival da Canção foi a última. Bota. Não, foi. Que... O Festival da Canção, foi antes da quarentena. Aliás, já existia o coronavírus em Portugal. Pois já. E nós estávamos cheios de medo. Foi a última coisa. Em Elvas. Então havia álcool gel por todo o lado. Pois tipo, havia, assim, pá. Uma cena meio surreal. Estávamos no Holocausto mesmo, já no Festival da Canção. O pessoal estava mesmo com medo. Tipo, imagina, o Festival da Canção poderia ser cancelado a qualquer altura. Verdade. Então nós estávamos com mega receio de será que isto vai acontecer? Será que vai acontecer à porta fechada? E a malta toda a resultar-se com álcool, pá, foi bem engraçado, foi muito fixe. Não, mas foi o Festival da Canção. Foi a última coisa. Essa foi a mais recente. Não, e foi a última coisa que aconteceu neste país, basicamente, não é? Exato. Literalmente. Foi no sábado, no fomos seguinte... ao concerto. Pera, ainda no dia seguinte a Débora deu um concerto na Moda Lisboa. E tu foste. E eu fui lá ver. Okay, pronto, foi, obrigada. Pronto, então a Moda Lisboa foi a última coisa que houve. Desculpa. Yeah. Mas foi literalmente a última coisa. Até houve boato com bué malta com o coronavírus no Moda Lisboa e houve grande cena a acontecer no meio. Yeah. Numa doma da Lisboa. Exato, então, há uma paciente que foi diagnosticada com testou positivo para o Covid-19. Certo. E ela foi a um dos desfiles, que eu acho que o desfile foi no sábado. Foi isso. Ou seja, não foi nenhum dos desfiles onde nós estivemos presentes. E então as autoridades de segurança tiveram a contactar toda a gente, ou quase toda a gente da mailing list da Moda Lisboa. Tiveram a alastrar o pânico. Exato, para saber se as pessoas tinham sintomas. Certo, e a Moda Lisboa teve de comunicar oficialmente que uma pessoa infectada esteve presente num dos desfiles. Meu Deus, houve lá o espírito a parar do coronavírus. Yeah, mas passado os 15 dias da janela de segurança, ou o que é que é, lá confirmaram que não havia mais pessoas infectadas com o Covid-19. Foi esse caso, foi esse mesmo. Exato. Exatamente. Pronto, mas a partir daí foi este caos todo a acontecer na nossa vida. Uhum. Foi depois do Moda Lisboa. E agora estamos em casa. Agora estamos em casa. Como é que tem sido a vossa quarentena? Agora, à parte disso... Como é que é o teu trabalho agora, Rodrigo? O meu trabalho? Exato. Em casa, o meu trabalho sempre passou muito por casa, portanto é na boa. Fogo, é um privilégio. Estou a brincar. O meu também. Exato, eu estou aqui a falar, mas o meu também. Sempre. Mas olha, deixa-me que te diga. Eu antes estava sempre a dizer aos meus amigos que queria fazer uma residência artística. E agora depois chegou a quarentena. Estás literalmente na tua residência artística. Literalmente. Eu só não queria que a residência fosse na minha residência. Mas opa, que cena. Opa, acho que os três sempre trabalhámos muito em casa, né? Mas tínhamos aquela pausazinha de ir lá fora beber um café, estar com os amigos. Agora não tens isso, mas... Yeah. Mas pronto, aproveitamos para fitar um bocadinho mais. Eu todos os dias obrigava-me a sair de casa, nem que fosse uma hora. Exato, assim. Exato. Quem é que tem galho? Quem é que tem galho? Sim, para dar... A Débora. E eu estou na terrinha, malta. Ah, ok. Estás em Leiria, portanto. Ou é perto de Leiria? Estou em Leiria. Ok. É uma aldeia que fica tipo a 15, 20 minutos de Leiria. Okay. Não passa nada. Não passa nada. Mas tem muitos galos e galinhas e gansos. Tem gado. Isso é bem fixe. Isso é bem fixe. Apá, é muito fixe. Quando morava na Moita também era muito assim. Então. Exato. É a terrinha máxima. Não, eu tive medo do estado de emergência por causa dos meus pais serem do grupo de risco. O meu pai já tem 60 is. Pá, e obriguei-me a mim mesmo a vir para aqui um bocadinho para a terrinha para estar com eles. Fiquei um bocadinho com medo, para ser sincero. Fizeste bem. E pronto, estou aqui agora... Eu fiz o oposto. A minha mãe, ela é uma paciente oncológica. Sim, então, exatamente. Como, sim. como eu imagino, eu posso estar exposto ao Covid-19 no certo. Caminho para a casa dela, então preferi ficar na minha casa. Sim, sim, eu tive esse pensamento, mas como estive em quarentena 2 semanas antes de ir para cá, pá, e vim de carro, por isso não tinha esse. Exato. Esse risco. Eu não tenho carro, ia ter que apanhar o barco, pá, e com ela e autocarro. Não te metas nisso, não te metas nisso. Não. Demasiado exposto. É, como é que se vai para o Moita? Não há comboio? Direto não há. Okay. Existem várias maneiras de lá chegar. Ou seja, tu podes apanhar todos os transportes públicos possíveis e imaginários e chegas lá. Mas não existe nenhum que seja direto. Okay. Pelo menos da minha casa, imagina, há um autocarro que vai direto de Lisboa para a Moita. Okay. Mas eu tenho que ir para a Gare do Oriente e para chegar à Gare do Oriente. Gare do Oriente, não! Não! não. Demasiado exposto, Tinha ideia que havia qualquer coisa direta de Lisboa para a Moita. Comboio não. Sim. Comboio existe o Fertagus que vai até o Pinhal Novo e do Pinhal Novo tu podes apanhar os comboios que vai para a Moita. É isso. Okay. Então, Transportes públicos, É aquela cena. Mas eu tenho saudades de. Confesso que tenho saudades de andar de transportes públicos. Eu também. Eu ando sempre de transportes públicos em Lisboa. O carro fica tipo esquecido e eu ando sempre metro, autocarro, mas. Sim, agora é complicado. Eu já era grande rei do metro. Eu encontrava muitas pessoas que gostam de Dalva no metro. A sério? Sim. Opa, eu conhecia muitas pessoas fãs da Pipa Marinho. Ok. Que me confundiam com a Pipa Marinho. Houve uma altura em que era muito fácil confundir-te com a Pipa Marinho, quando vocês tinham o cabelo igual. Quando ela tinha cabelo curto. Opa, houve uma fase muito estranha que foi no início dela. Pá, dela fazer música e estarmos as duas e a tocar ao vivo, houve muita malta que me chamava no metro Pipa! E eu olhava para trás e dizia, não sou a Pipa. Mas prazer, tudo bem, mas foi uma fase engraçada. E foi por isso que, foi por isso que quiseste tornar-te famosa. Foi por causa da Pipa mesmo. Como é que eu corrigir isso? Para as pessoas não te confundirem. Mas foi uma fase mega engraçada, foi muito fixe. E também acho que confundiam, também foi muito engraçado. Com quem? Ela também a confundiam com a Surma, pá, foi mega, okay. Foi mega cena. Faz sentido. Foi mega cena. Porque a Pipa já faz música há muito tempo. Sim. Eu sou fã da primeira banda da Iconoclast. Eu era tipo fã número 1 da Iconoclast. Dois. E depois apareces tu. A primeira vez que ouvi falar de ti foi na internet, vi um vídeo teu a tocar a Wanna Be Basquiat. Tipo, há imenso tempo. Jesus. E na altura o Tradio ainda existia e a Pipa também trabalhava no Tradio. Foi, ela também me deu a mão nessa altura. Foi a partir do Tradio que nos conhecemos e foi a grande cena das Twinies. Foi mega fixe, foi mega engraçado. Mas espera, já eras confundida com ela antes de a conheceres? E ficavas confusa? Sim, eu conhecia. Foi nessa altura? Sim, na altura do Tradio, conhecia. Por causa da banda, mas virtualmente. E quando ela fundou o Tradio e começou a trabalhar no Tradio, conheci-a pessoalmente a partir daí e tivemos esse contacto e foi mesmo ok, grande cena. Se calhar tens pertenças. Se não me engano, isso deve ter sido 2016. Eu lembro-me porque nessa altura o Rodrigo entrevistou os Dalva no Tradio. Foi a primeira vez que eu vim a este podcast. O Rodrigo entrevistou-me bem nessa altura também. Não, foi um bocadinho 2016 depois. É provo. Eu acho que foi em 2017. Eu por acaso fui ver isto a ti, agora não me lembro. Provável, não sei. Não sei. Eu acho que é 2017, quase certeza. É provável, pá, eu e datas não sou lá grande coisa. Deixa eu ver. Eu sei disto porque houve uma vez, acho que foi na última edição do Milhões de Festa, eu estive a ouvir esse episódio a caminho do Milhões de Festa. Ok. E ouvi. E foi na altura em que saiu um episódio com o João Abreu. Com o rei João Abreu. Sim. E depois desse, também ouvi um episódio que eras tu e a Rita. Eu estive a ouvir esses 3 episódios a caminho de Barcelos. Ok. Fã. O Alex é fã. Não, porque imagina, não só eu queria. Porque há aqui uma questão que era. Eu estava com o meu namorado e ele ainda não tinha ouvido o teu podcast. Sim. Yeah. E eu queria que ele ouvisse, tipo, a minha versão, ou a versão dos Dalva 2016, como é que nós pensávamos nessa altura. Ah, sim. Depois, ele conhece o João Abreu, uhum. E ele é uma pessoa icónica. E eu sou mega fã do João Abreu, tipo, só da personalidade dele, né? Para além do trabalho, só da personalidade dele. E eu queria que ele ouvisse esse episódio. Depois há... Eu adoro qualquer episódio teu com a Rita. Eu não sei, eu gostava que houvesse uma série de animação com esses diálogos. Sim, ok. Podia dar em cartoon. Uhum. Yeah. Podemos ir ao Silas. Aqueles desenhos animais do Locomotion. Tipo, okay. Os desenhos animais do Locomotion. Havia um que era um consultório de um psicólogo. E tinha um ritmo, aquilo não eram desenhos animados para crianças, porque o ritmo era tão real. Tu estás a falar? Ah, não me lembro disso. Dr. Cats? Não. Exatamente. Okay. Eu acho que sim. Sim, eu é o Dr. Cats. Ok, estou-me a sentir muito dumb nesta altura. Locomotion, não me lembro disso. O Dr. Cats, aquilo é um estilo de animação que é muito rudimentar e são assim o traço é muito irregular, muito... Sim. Ok, yeah. Ok. Eu acho que eles chamavam isso, como é que é? Squiggle Vision, acho eu. Pronto, e aquilo é uma série. O Dr. Cats era, aquilo é passado num consultório de um psicólogo, de um psiquiatra, que os pacientes dele são todos cómicos de stand-up, basicamente. Tinhas lá... Ok. E a maior parte das vezes estão a fazer stand-up deles, cenas do... Dos espetáculos deles. E depois tens a relação com o filho, a relação com a recepcionista, que é a irmã da Sarah Silverman, já não me lembro do nome dela. É tudo um loop vicioso. Estou a perceber. Era uma série de animação, passava na SIC Radical do início, em 2001. Fogo, ok, 2001. Não, olha, não. Ok, nem sabia. Não eram nascidos. Damn. Éramos. Eu era nascido, calma. Mas há uma questão que era. Eu quando disse desenhos animados eu não tinha esse contexto todo. Sim, uhum. sim, claro. Yeah. Eu também só percebi. Eu achava estranho quando era miúdo que quase toda a gente que ia lá eram cómicos. E depois é que percebi que eles iam fazer basicamente o seu stand-up. Eu não sei se era sempre assim, eu já não vejo isto há muito tempo. Eu vi na altura e nunca mais vi. Posso estar completamente errado, mas só por causa disso vou ver sim. Isso depois, se existir na internet. E o filho dele era o John Benjamin, é o gajo do Archer e do Bob's Burgers, o Bob do Bob's Burgers. Ele faz Bob's Burgers, já adoro. Bob's Burgers, adoro, ok. Isso é tão fixe. Pronto. Isso é tão fixe, ok. É o começo dessas coisas, depois havia Home Movies, também na mesma onda, e também com o John Benjamin. Ok, etc. ok. Olha, não... Pronto. Não conheço isso. Peço desculpa, malta. Eu sempre quis perguntar isto. Rodrigo, qual é a tua relação com a comédia? Então, drop the mic. Gosto muito, sei lá. É a minha cena, sei lá. Eu não sei, eu tenho uma espécie... Eu pergunto isto, eu ultimamente estou a ter uma espécie de epifania. Não é uma epifania, mas ultimamente tenho pensado bastante em comédia. E a última conversa que tive foi com a Joana Miranda do podcast A Minha Vida Dava um Filme. Ok. É que eu lhe disse uma frase do género. O problema, eu tenho um problema com a comédia que são... Acho que a maior parte dos comediantes ainda não perceberam que a comédia é uma coisa séria. Uhum. Não só o ato de fazer, sim, consequências que a comédia tem. Claro. Sem dúvida. Porque eu gosto bem de comédia, mas... Eu sinto que às vezes detesto a maior parte da comédia feita Portugal. Os temas não são abordados da melhor maneira. Acho que é um bocado por aí. Sim. E porque, sem dúvida. E porque, durante muitos anos, a maior parte das pessoas que faziam comédia orientavam a comédia para pessoas que não eram como tu. Que eram exatamente nunca concebendo que uma pessoa como tu pudesse estar no público a ver. Pronto, nunca tiveram isso na cabeça. Isto historicamente, ao longo dos anos, da maneira mais mainstream possível. Obviamente há sempre nichos e coisas. E nos últimos anos tem havido uma tentativa, pelo menos, de se pensar nisso. Às vezes da melhor e da pior forma. E muita gente a querer... achar que isso é ridículo, nunca se deve pensar, nunca se deve fazer nada e não sei o quê, nunca se deve ter pensado duas vezes, ou olhar para as coisas que foram feitas há 20, 30, 40 anos. Sim, e, sim, sim. E pensar, opá, se calhar isto não estava fixe. Há uma trupe de comédia de sketches dos anos 80 do Canadá, que são os Kids in the Hall. Por acaso, é curioso que a maior parte das... Há um fenómeno qualquer que nas trupes de sketches assim mais famosas, tipo Monty Python, não é mais famosa, é mais importante, tipo Monty Python, The State, Kids in the Hall, há sempre um dos cómicos que é o cómico gay. E o. Sim, mas é tipo, organicamente, tipo, aconteceu organicamente, não é tipo foram buscar. E há o gajo, há uma coisa bem interessante, há um podcast que é o Las Culturistas. A Rita está sempre a falar disto, não sei se alguma vez. Las Culturistas, isso é um nome estranho. Eu nunca vi, mas já ouvi falar porque ouvi também o teu episódio com a Rita. Ok, pronto. Então, se calhar também foi daí que eu ouvi isso, certeza. Ok. Pronto, é o Bowen Yang e o Matt Rogers. Pronto, o Bowen Yang agora escreve para o SNL e aparece várias vezes no SNL, etc. E eles têm esse gajo, o Scott Thompson, que tem boa piada, é um gajo boa fixe. Só que é de uma geração, ele tem tipo 60 anos agora. E as histórias que ele conta nesse podcast é tipo, quando ele começou na comédia em Toronto, ele levava porrada de toda a gente, ele teve de aprender a lutar só para poder estar em cima de um palco, a maneira como as pessoas o tratavam. E mesmo os próprios Kids in the Hall, pá, que são vistos como uma cena, sei lá, relativamente progressista para a altura dos anos 80, ele disse que teve problemas grandes com eles, por ser gay, etc. Já ultrapassados, obviamente. E pronto, ele não consegue acreditar. Eles falam quem é que é? Do Troy. Como é que é? Como é que é? O Troy Sivan. Troy Sivan, sim. Sim. Que ele tem músicas tipo. Ah, sobre... do canto. Sim, sim, sim. Sim, tem sim, músicas sim. Sobre bottoming que são tipo êxito e ele fica tipo. Hã? Como é que isso é possível? A sério que isso acontece? Como é que é possível? No mundo? Cena, okay. Eu não acredito. E é tipo, é bem interessante ver o que tu disseste agora, lembrou-me isso. É bastante interessante ver a maneira como isso vai evoluindo ao longo dos anos. Vai evoluindo, sim, exatamente. Sim, sem dúvida. Sim. Imagina, eu acho que o Brasil está muito... Saúde. Acho que o Brasil está muito à frente nisso. Tu já vês trupes stand-up só com pessoas negras e que sim, sem dúvida, a maior parte sem das dúvida. Piadas são acerca disso. Já começam a aparecer até mesmo comediantes. Tens a porta dos fundos, que é um exemplo vivo disso. Sim, sim, sim. Uhum, quer sim. dizer, o Bolsonaro, se não for a dar a faca por trás, né? Mas sim, sei lá, acho no Brasil começam a ser muito mais focais em relação a várias questões. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. E até mesmo a aprender a como fazer humor com essas mesmas diferenças e tudo. Certo, mas certo. Acima de tudo eu sinto que acho que quando eu digo estas coisas é também numa perspectiva em que os humoristas podem ter noção de que o trabalho deles pode ter um poder bué da grande, até mesmo no que diz respeito à educação do público em geral, sabes? Sim, sim, sim. Mas obviamente há muita coisa que nós aprendemos através do entretenimento e do humor. Sem dúvida. Eu mudei muito a minha opinião em relação à religião por causa do George Carlin, que é um dos meus stand-uppers preferidos. E ele também teve esse problema no início. Ele foi muito metido abaixo pela sociedade na altura por esta questão da religião. E ele brinca muito sarcasticamente, às vezes num tom um bocado escuro. Mas eu mudei muito a minha perspectiva da religião por causa do George Carlin. Ele brinca muito com essa. Com essa temática, mas num modo muito inteligente. Sei lá, agora é visto de uma maneira totalmente diferente. Era visto, mas sim. Há muita gente que usa para o mal, na verdade. Exato, que o odeia de morte. Não, que o adora e o usa para o mal, usa a cena dele. Ah não, ele usava com tudo e não estava a ser. Ah, certo. E por isso vamos dizer mal dos... Pá, de quem quer que seja. Epá, certo. Quando, sei lá, montes de entrevistas dele em que ele fala a sério sobre coisas que essas pessoas nunca pensaram. Mas pronto, não interessa. Tu ficas a olhar para a cama, mas enfim, sim. Sim, mas ele é, para mim, é um dos majors. Gosto muito dele. É muito fixe. Sim, mas no Brasil também há muitos agora... comédia reacionária, Alex, desculpa. Desculpa? É? Também não ouvi. Há comédia reacionária no Brasil. Sim, sim, sem dúvida. Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Sim. Mas acho que o Brasil, acho que em todas as, não só na comédia, é na música, no cinema, em todas, acho que todas as artes é bastante revolucionário em todos os temas. Uhum. É assim, no final do dia, tipo, não é só entretenimento, como eu acho que a comédia e o stand-up e isso são formas de arte, sabes? Sim, claro. E às vezes também, lá está, tipo, acho que é uma questão, não só o público tem que levar mais a sério essas formas de arte, mas também os performers e os criadores e os guionistas, e, sei lá, as pessoas que são responsáveis por isso também poderiam levar-se mais a sério e isso seria bom para todos, na verdade. Sem dúvida. É como se fosse um professor na tua área, né? Tens uma voz ativa de ensinar as pessoas ou uma coisa assim. Só que há aí duas coisas, porque a maior parte das pessoas quer que pratica a arte, quer que ela seja considerada uma arte. Mas depois, quando isso começa, e isto é uma coisa que acontece transversalmente no mundo inteiro, quando isso começa a acontecer e quando é alvo de crítica, ou de algum tipo de crítica, ficam logo, isto não pode ser. E é uma reação que se tem, é uma discussão que se tem, nos Estados Unidos também há isso. Sim. Que é tipo, começam a criticar e é logo, epá, não, tu já estão a estragar a piada e não sei o que mais. E são duas coisas ao mesmo tempo. Estão a tentar desvalorizar. Sim. Falando de pessoas, nem sequer estou a concretizar nada, mas quando tu tens um Ricardo Luz Pereira, que é o maior humorista que há neste país, constantemente a desvalorizar o valor da comédia, a dizer a comédia não muda nada, não, isto é só fazer rir, não há nada, o que quer que seja. Sim. Quando esse é o pensamento mais mainstream possível, e depois tens pessoas a pensar sobre isso de alguma maneira e isto diz, isso estraga a comédia, ou. Não que é outra perspectiva, né? Pensa e fala sobre a comédia. Só que o constante desvalorizar da importância da comédia e dizer isto não vale nada, isto não muda nada e não sei o quê, não é bem assim, acho eu. Posso falar? Desculpa, diz, Débora. Quem, eu? Tinhas começar a falar. Não, desculpa, eu também não te queria interromper, não sei se estavas... Se tinhas continuado o pensamento, não. Eu acho que comédia tem um papel fundamental nas nossas vidas, no que toca a todos os temas e feitios, não é? E desvalorizar assim a comédia, acho que também não é... Não sei. Acho que agora... Isso pode ser um grande disparate o que eu vou dizer, mas até mesmo a comédia está presente na literatura, está presente na arte dramática. Sem dúvida. Tem, é óbvio, é óbvio disparate. Que tem importância. Claro que sim. Não. O que eu estou a dizer é desvalorizar o poder da comédia. Eu acho que isso na verdade é errado. Então, é muito errado. Eu também acho que sim. Sim. Porque no final do dia, eu acho que quem desvaloriza, se um comediante que desvaloriza o poder da comédia, eu acho que no final do dia é uma tentativa de se desresponsabilizar, ou seja, tirar responsabilidade das coisas que diz. Ou seja, vocês vão ouvir aquilo que eu estou a dizer, mas aquilo que eu digo não tem assim tanta importância. Não acredito. Logo, não posso ser julgado por isso. E se formos usar o exemplo do RAP, ele tem uma das vozes mais importantes. Ele fala sobre a atualidade política. E há muita gente que só se apercebe do que está a acontecer na atualidade política através do seu comentário. Através dele. Mas o Bruno Nogueira deu uma entrevista, eu vi isso aqui há uns tempos, em que ele fala mesmo sobre isso, de abordar um tema de uma maneira mais, mais consciente, e ele fala mesmo sobre isso. Porquê não abordar um tema, por exemplo, sobre a sexualidade, ou sobre, sei lá, um tema mais sério? Ele tem essa consciência de falar sobre isso seriamente, e seriamente de um modo, lá está, não brincar com a situação, de uma maneira parva. E consciencializar-se sobre isso, não sei. Eu vi uma entrevista sobre ele a falar sobre isso e que me disse muito. E não sei, acho que ele é muito inteligente a falar sobre os temas, o Bruno Nogueira. Acho que é sem dúvida. Um gajo incrível. Sim. Eu ia dizer que. É mega boss. Toda a minha vida, falando destes temas e de comédia, lembro-me de ser miúdo, eu via o. É um dos Onde É Que Para a Polícia, pá, e o segundo ou o terceiro, já não me lembro. O Ace Ventura, o primeiro. A piada do fim do filme é: esta mulher afinal é um homem. E a transfobia dessas comédias e da maneira como ninguém falava disso, ou muito, uma minoria muito vocal falava disso. Porque estas coisas sempre foram mais ou menos. Nunca se pode assumir que na altura não havia qualquer tipo de voz crítica contra. Nos últimos 10 anos se mudou um bocadinho a maneira como se fala desses temas e opá, sei lá, e muitas das maneiras como eu cheguei lá foi através da comédia, que eu cheguei à maneira de pensar diferente. Exato. Dessa. Chamar a atenção. Sem dúvida, para isso. Sim. Enfim, não sei. E pá, continua-se a usar isso, especialmente em Portugal, essa ideia do é um homem. Pá, que é sério. Sim, mas é assim, não sei, há um lado que é nosso. Para mim também há um lado que é, nós também na vida real às vezes também temos, sei lá, ideias que são um bocado parvas e que são um bocado erradas. Sim, e, sei lá, sim. A arte imita a vida. Claro. É óbvio que há coisas também que são um bocado erradas nessas personagens cómicas e pode fazer parte disso. Claro que sim, mas há. tu mostraste uma coisa, não quer dizer que concordes com ela, ou tu podes estar a gozar com essa perspectiva, ou não estar a gozar com essa perspectiva. Mas ali não está a gozar com essa perspectiva, tu sabes perfeitamente ver qual é a perspectiva. Estás a gozar com aquela personagem. Exato. É alvo de riso para ti. Como sei lá, tipo, nos anos 90 também qualquer pessoa gay era uma piada. Em montes de coisas mais mainstream do mundo. Eu nem vou assim tão longe. Tipo, imagina, eu na altura, quando era mais novo, eu digo isto porque eu nunca mais voltei a ver esses filmes e agora não sei qual é a minha opinião. Mas eu adorava todos os filmes do Scary Movie. E a personagem, só vi duas personagens negras e tinham papéis muito vincados. E tinham papéis estereotipados muito vincados. Sem dúvida alguma. Era a Brenda. E aquele rapaz do pente, não é? Yeah. Sim. Ai, o Alex Borges. Mega estereótipo mesmo. E eu não sei como é que, se eu fosse ver esses filmes agora, eu não sei como é que iria me sentir. Provavelmente ia rir na mesma. Então. Como é que ele é tão parvo? Acho que se calhar não levavas aquilo. Sei lá, yeah, já agora é o Marlon, não é? É o Marlon Wayans. O ator. É o Marlon, yes. Exatamente, yeah. Espera, tens o Marlon Wayans e a Regina Hall. E o primeiro Scary Movie é escrito pelos Wayans e é realizado pelo Keenan Ivory Wayans, que é o irmão. Pá, não o irmão fazia ideia. Que é o realizador. Que não aparece. Fazia ideia. Okay. Não fazia ideia. Também não. Portanto, o Scary Movie é Wayans. Agora isto é interessante. É uma criação dos Wayans, é uma cena da família Wayans. Sim, isto é interessante porquê? Porque eu ainda hoje gosto de. Pá, vejo vários filmes com o Marlon e gosto bastante da série, da sitcom dele, que está na Netflix. Basicamente são piadas, são só estereótipos, tipo, basicamente ele encarna vários estereótipos do que é ser um negro americano nos Estados Unidos. Eu acho que dos Wayans... Pá, tem que ainda não vi. Eu acho que dos Wayans, o Marlon é o Marlon e a Kim são os melhores atores. Só que eu acho que a comédia dele é muito preguiçosa, pelo menos os filmes que eu, as coisas que ele faz sozinho. É um bocadinho. É muito preguiçoso. Mas há um lado que é, isso é super válido. Sim. Imagina, quando eu estava a ver Altered Carbon e quando a quarentena começou, eu entrei no modo de, pá, eu não quero ver séries distópicas sobre o fim do mundo. Sim, sem dúvida. Eu quero ver uma cena web básica para rir, ponto final. Para relaxar o cérebro, não é? Imagina, agora estou a ver o Community. Porque não me apetece ver séries complicadas. Estou a ver Community todas as noites antes de dormir. Mas é um bocado por acaso eu estou a ver séries bem complicadas agora. Com bué temáticas. Por acaso estou bem cansada. Apetece ver aqueles filmes de domingo à tarde. Olha, vi agora a Orthodox. Aquela temática judaica. Sim. Eu também vi. Epá, é incrível. Pá, anda a ver clássicos. Tenho aqui num bloco de notas de cinema. Já há bué de anos que eu tenho... Tipo, desde 2016, aqui filmes para ver. Boa. Olha, vi Viagem a Tóquio. 2016. Viagem a Tóquio do Ozzy. Opa, anda a ver, tipo, o que é que eu vi mais de clássicos? Olha, não é de clássico, mas vi o Clímax, de Gaspar Noé também. Pá, eu instalei a Filmin, sou membra. E agora ando... ando a ver os clássicos que eu tenho aqui no bloco de notas da bué da tempo. E mas, está-me a fazer sentir. Os clássicos é só a viagem a Tóquio do Ozu e o clímax do Gaspar, não é? Não, que, vi também mais o quê? Quero nomes, Débora, nomes. Espera, calma. Agora que eu vi mais clássicos. Olha, agora está naquela cena de bloqueio. Espera, mas vi mais dois, acho eu. Foda-se, qual é que eu vi mais? Espera, calma. Vai falando. É isso que eu vou sugerir. Vai eu falar. Posso dizer alguns dos filmes que eu tenho visto enquanto tu pensas nos que tenho visto. Pá, houve um dia em particular em que eu pensei, eu quero ver filmes que ainda não vi e que são importantes. Sim. Então tive que ver o Lost in Translation. Okay. Ah, grande filme. Nunca tinha visto e queria fazer o paralelo com o Her do Spike Jonze. Pronto, porque queria mesmo comparar como se um filme fosse uma resposta para o outro. E é mais ou menos, eles foram um casal. Exatamente. Sim. E foi mesmo por isso que eu quis ver o Lost in Translation. E, até porque o Lost in Translation parece que é o reflexo da relação da Sofia com o Spike Jonze. Sem dúvida, sim. E o Her parece uma resposta ao filme que ela fez. E o Her é um dos meus filmes prediletos. Ok. O Her está a choro máximo. Sim, e tá pá, choro máximo. Vi um filme do Pedro Almodóvar. Ah, vi o Fala com Ela, porque eu adoro Pedro Almodóvar e ainda não tinha visto o Fala com Ela. Eu por acaso tenho que ver mais filmes sugas, também está na lista. Eu também. Yeah. Cinema português, eu vi o São Jorge, porque eu ainda não tinha visto. Olha, eu vi. Eu vi o Patrick. Sim. Está incrível. Como é que viste? Vi no aquele festival de cinema de Sintra. Ah, ok, sim. Não foi agora. Eu sei. E vi. Opa! Estava a perguntar. Vi Herdade. Eu estava a perguntar porque eu ainda não vi o Patrick e eu. Opa, está mega bonito. Vê. Colaborei na tradução de várias versões do guião, no traduzir o tratamento, nota de intenções e não sei o que mais. E eu ainda não vi o filme. Porque falhei uma dessas sessões. Sério? Ok. Por isso é que eu estava a dizer. Só isso. Ok, muito fixe. Mas, opa, mas adorei o filme. É verdade, sim. Com o Albano. Sim, opa, sim, mas claro. Tem que ver mais de filmes tugas. Tem que ver mais filmes tugas. Exatamente. Pá, mas já. Eu vi de filmes tugas. Eu também vi. Eu não lembro do nome do realizador, mas vi o Morrer como Homem. Sim, O Morrer como... Qual é que é esse? Eu confundo não, o Morrer como um é homem esse? Com o... Ele realizou também Odete. Sim, é o João Pedro Rodrigues. O Fantasma. Exatamente. Ok. Eu ainda não tinha visto esse filme e fiquei surpreendido. Eu confundo o nome com o outro. Quando percebi que um dos atores é meu vizinho, mora literalmente na minha rua. Não, a sério? Sim. Como é que ele se chama? É o Alex. Ah, o Alexander. David, sim. David, ele mora na minha rua. Que fixe, ok. Rodos famosos. Sim, o Jorge e a Cady moram tipo no prédio à frente do meu. A sério? E eu percebi isso no Festival da Canção quando conheci a Cady. Opa, e ela assim para mim, tu és meu vizinho. Moras em Benfica? E ele, sim, mas moras em que zona? E ela disse o nome da rua e eu comentei, ah, pois, já, sim. Eu já reparei que há boia da música que moram lá. E ela, sim, tipo, eu moro aí. E eu fiquei bué chuque porque ela mora literalmente no prédio à frente do meu. Pá, estás a usar. Isso aconteceu com o Benjamin. Ele mora literalmente à janela à frente da minha. Pá, encontrámos no café lá do bairro. E eu tipo, o que estás aqui a fazer? O que é que estás aqui a fazer? E eu moro aqui. Ok, eu também. Pá, e vivemos literalmente assim. Este é o meu prédio, este é o dele. E pá, somos mega neighbors. Mas nunca vemos café juntos. E já me aconteceu uma cena mais ridícula que foi, o Ricardo Martins já morou aqui perto, eu moro em Benfica e ele morava em Carnide. E eu apanhava o metro, eu tinha acabado de mudar para Lisboa e não conhecia isto. Eu apanhava o metro para fazer um percurso que era só andar uma rua. Está-se a gozar. E depois, só depois, quando ele mudou de casa, é que eu percebi, este tempo todo eu podia ir a pé para a vossa casa. E eu apanhava o metro de propósito. Estás a gozar, opa, que boss. Isso é muito bom. Ele também percebeu que, este tempo todo eu podia apanhar-te em casa para dar-te boleia para a sala de ensaio. Opa, que boss. E não, e eu apanhava o metro. Que voz. Opa, Lisboa. Eu também demorei bué tempo a pôr as ruas na cabeça. Mas a malta é toda vizinha. Nós também vivemos tipo quê? 5 minutos de carro? Eu acho que tu moras super perto de mim. Ainda por cima, se moras perto do Benjamin, de certeza que moras perto de mim. Certeza. Yeah. Rodrigo, tu vives aonde? Já agora. Eu vivo do outro lado não. da cidade. Não. Não interessa. Damn. Não interessa. Rodrigo não quer roubar o seu bairro. Welcome to the dark side. Não, vocês estão aí a dizer, eu moro em Benfica. E pá, se agora aparece alguém em Benfica. Agora não, porque ninguém. Pá, Benfica é só a maior freguesia de Lisboa, está-se bem. Então... Junta a freguesia de Benfica. É tipo, é a maior freguesia de Lisboa. Benfica é bué da grande, meu amigo, portanto está-se bem. Imagina que um stalker sabe onde é que mora a Cadi. E acabou. Olha, eu já tive, entre aspas, um stalker, já tive um fã muito fã. Que todos os dias estava à minha porta. Não, como assim? Mas foi muito simples. Eu passei muito tempo a conversar com ele. Ok. Nesse dia. E disse que não era muito correto o que ele estava a fazer e ele percebeu. E ele mas seguia-te? Ficava tipo à tua espera que saísse assim, de casa? Ele na verdade só queria conversar, ele só queria arranjar um pretexto para conversar comigo mais vezes. Oh meu Deus, ok. Ui. Isso é mega Los Angeles. LA sim. Não necessariamente, isso... imagina, eu não vou revelar a sua identidade, mas é um rapaz que tem Asperger, tem... Ok. E uma das questões é, as pessoas por norma, na sua maioria, com Asperger, não conseguem definir muito bem a realidade das interações sociais. E geralmente, na sua maioria, tem dificuldade em fazer amizades ou relacionar com outras pessoas. E eu já sabia disso, então também consegui falar adequadamente sobre abordar adequadamente essa questão. Claro, ok. No final do dia ele só queria ser meu amigo, tipo, não queria fazer mal nenhum. Mas há muitas histórias. Mas eu disse também, olha, não é muito boa ideia tu ficares à espera das pessoas à porta de casa. Que cena, pois esse cara não tinha essa realidade na cabeça dele, não é? Que cena, ok. Mas aposto que descobriu a tua morada como? Não sei. Se calhar viu-te entrar, não sei. Mas imagina, a faculdade dele fica muito perto da minha casa e nós ocasionalmente encontrávamos, eu cruzava-me com ele no metro quando ia apanhar o metro. Certo, ok. E provavelmente ele deve ter percebido que eu morava perto da estação do metro e descobriu onde é que era. Mas há histórias horríveis de stalking, há aquela história do António Manuel Ribeiro, dos HS. Exato. Qual é que é essa história? Então, ele tinha uma stalker durante anos, ele tem um livro sobre isso. Eu acho que ia haver um filme, na verdade. Sim. Mas assim grave, Débora. Então foi assim. Oh meu Deus, ok. Ok. Yeah. Ok. Opa, é um assunto um bocado fora. Yeah. Mas não é em Benfica, é em Almada, portanto é na boa. Não se preocupem. Fica fora. Mas eu acho que a stalker dele, não sei se era de Almada, acho que era de outra zona do país. Sim, não, mas eu acho que se passa em Almada, não é? Porque... Sim, a história passa, acontece em Almada. Estava... Claro, ok. Pá, é tipo... Está tudo bem. Ele diz que a família dele foi ameaçada e não sei o que, é a mesma coisa grave, não é? Não é quê? Sim. Estava só a brincar com... Jesus, ok. Com outro sítio, acho que podia ser em qualquer sítio, não é? Não... Coisa. Já te lembraste dos mais clássicos? Filmes clássicos? Sim, outros clássicos, Débora. Nosferatu, desculpem, malta. Ok. Nosferatu. Sim. É, desculpa. No exatamente. Sim. Opa, e mais não sei. E mais não sei. Acho que foi só isso, honestly. Acho que foi só esses clássicos que eu vi até agora. Estavas a falar do Scary Movie. Sim. Há um filme bué fixe com a Kim Wayans, que é pá, uma irmã deles que não aparece. Eles tinham todos aquele programa de sketches que era o In Living Color, que é de onde vem o Jamie Foxx, o Jim Carrey, a Jennifer Lopez. Era uma dançarina lá. Não sabia. Uau. Nem eu. Não fazia ideia. De onde vêm os atores que se transformam em cantores. Sim. Yeah. Sim, mais ou menos. Não fazia ideia. Pá, e a família toda, Wayans, que eles são bastantes. Então tem uma irmã que é a Kim. E há um filme boa da fixe que é o Pariah, que é da Dee Reese. A Dee Reese depois fez o Mudbound, tem agora um novo. Mas os filmes dela recentes não são tão fixe. Esse é o primeiro filme dela. É sobre uma miúda lésbica cristiana em Brooklyn, negra. E é bué da fixe. A Kim Wentz faz de mãe dela. E ela é bué da fixe nesse filme. Uh-huh. E o filme é incrível. É mesmo um filme bué da fixe. Como é que se chama? Okay. Pariah. Tenho que apontar para mim. As pessoas deviam ver. É mesmo bué da fixe. Ah, Pariah. P-A-R-I-H. Nunca vi, mas já ouvi falar desse filme. É bué da fixe. Ok. É mesmo bué da fixe. E a Kim Wentz é bué da fixe nesse filme. E é um papel dramático, não é cómico. Por isso é que eu digo que o Marlon e a Kim são os melhores atores. Mas acho que não são quem tem mais piada na família. Mas eles também são ultra homofóbicos, os Wayans. Em Living Color era só homofobia. Mas pronto, mas vão melhorando ao longo dos anos. Mas pá, não sei. Isso faz parte. Claro que faz. Também faz parte da evolução. Então. Agora não vou entrar em modo, não vou cancelar os filmes. Não, claro que sim, claro que sim. Só dizer que também é uma coisa bastante gritante dessa altura, especialmente que fazia de uma carreira no início dos anos 90. Sim. Era isso. E depois. Que cena. Fiz, já tenho aqui. Também já pus aqui no bloco de notas. O Pariah é mesmo fixe. Eu acho que. Sei lá, não se fala assim tanto no Pariah. Eu sempre que se fala no Pariah. Ou sempre que se fala nos Wayans, eu arranjo maneira de ir para aqui no Wayans e de falar Pariah. Mais. Yeah. É mesmo fixe. Sim, eu nem sei onde é que ouvi falar desse filme, mas sei que ouvi falar muito bem desse filme. E vi como na cabeça, ou não? Aparece volta e meia em listas tipo de sei lá, de filmes LGBT que aí dos últimos anos são fixe. E depois, okay. De grandes primeiros filmes também aparece volta e meia, também já vi. E pá, e só filmes fixe, não sei. A direção de fotografia mesmo é da fixe. Eu, se eu não me engano, é daquele gajo que é o Bradford Young. Que pá. Fez montes de... É o Bradford Young. Pá, ele foi o diretor de fotografia de montes de coisas. Montes de coisas. Ele ia ser gigante e depois desapareceu um bocadinho. É bem estranho. Ele fez o Bradford Young. Selma, Most Violent Year, o Arrival. E depois fez o Solo e... No ano passado fez o When They See Us da Ava DuVernay e não apareceu mais. Uhum, muito fixe. Okay. Muito fixe. E, pai, tem uma coisa que não há muitos diretores de fotografia a trabalhar a esse nível que sejam negros, na verdade. E, certo. E sempre houve. Pai, eu vejo muitos filmes antigos e clássicos. Pai, há uma coisa quando são. Além de ser aquele papel de é tipo mordomo ou. Sim. Ou empregado ou o que é. Há tantas coisas ao nível mais mainstream do mundo, pá, de peles mais escuras, muito mal iluminadas. E é uma coisa outra triste. Sim. Fica tipo só o vulto, não é? Sim. Aliás, eu quando falo do Moonlight, tipo, falo Moonlight, muito desse aspecto. Então, sim. Uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é mesmo o trabalho de iluminação e a direção. Incrível. Sim. É mesmo. Yeah. Ou até mesmo, há uma série claro, que é Insecure, sim. E eu acho também é brilhante nesse sentido, na direção de arte e iluminação, direção de fotografia, a forma como eles iluminam a pele negra, okay. É fixe. Yeah, é fixe. Ok, não conheço. Mas eu no outro dia estava a ver um episódio de uma série online que se chama Sou Menino Para Ir, e havia um episódio que era uma equipa a fazer uma curta-metragem, uma produtora. E tu notas claramente que a maior parte das pessoas da equipa são pessoas caucasianas, que pelo seu aspecto tu ficas com a ideia que essas pessoas cresceram em famílias que nunca tiveram assim muitas dificuldades nem nada. E imagina, e eu dei para mim a pensar, eu só conheço um ou dois realizadores negros. Agora que falas nisso, eu até perguntei. Porque é que nestas equipas é muito raro tu veres pessoas negras a trabalhar no que for, quer seja como operador de câmara. Exatamente. Tu, com sorte, vês brasileiros no guarda-roupa ou na direção de arte, mas mesmo no que diz respeito aos trabalhos mais técnicos de arte e cinema, é muito raro tu veres pessoas negras nessas equipas. Agora que falas nisso, Porque eu tinha pensado nisso. E foi uma pergunta, eu não estava a tentar problematizar a questão, não estava a tentar ser problemático, estava mesmo só. Foi mesmo, eu nunca tinha reparado nisto, não, e agora estou a reparar também da ideia de que quando estás a crescer, como não vês exemplos ou passas por dificuldades diferentes de quem acaba por escolher esses coisas, nunca pensas, ah, eu também posso fazer isto. Portanto, essa perspectiva, sim. E a questão de exemplo. Eu acho, imagina, eu só posso falar da minha perspectiva e da minha experiência. Eu sinto que no contexto em que eu escrevi, em que eu cresci enquanto afrodescendente e brasileiro, etc., e filho de imigrantes, a pressão é, tu tens de ter uma profissão em que, sei lá, respeitável, ser certo, médico, engenheiro, certo, arquiteto, etc. Ter uma profissão mais artística foge um bocado dessa norma. Imagina, e muito provavelmente só se calhar a geração seguinte é que poderá ter essa possibilidade de optar por correr esse risco profissional, não sei. Então, eu estou a falar disto e imagina, eu sou de... Eu sofri essa pressão, ou seja, eu teria de ser médico, ou whatever. E sou um artista. Cena! Depois pode dar a que sai. E parte dos problemas que eu tenho com a minha família, até mesmo não nuclear, deve-se ao fato das minhas escolhas profissionais. Especialmente com a família da parte angolana. Mas não aceitam? O fato... Aceitam, é óbvio, mas não é, imagina, não é visto tão bons olhos como os meus primos que são médicos ou banqueiros ou arquitetos e engenheiros. Não tinha a ideia de... E eu espero que os filhos desses meus primos já possam fazer essas escolhas mais... Sim, é como se tivesse abrir um caminho para a próxima geração, não é? Não tinha essa ideia de tanta pressão... Mas olha, também digo-te o seguinte, parte da pressão que eu sinto para ser bem-sucedido enquanto artista também vem um pouco sentido de provar à minha família que eu posso, ser respeitado, isso é assim, claro. Não, ou até mesmo imagina, ajudar os meus pais monetariamente, certo. Tendo uma profissão artística. Claro que sim. Não tinha essa ideia, ok. Sim. Que cena. Mas isso já é mega deep, isso já não é um podcast, isto agora parece que estou psicólogo. Zabafa connosco. Mas digo-te uma cena, isto é das cenas que eu gosto mais nos podcasts, é que chega a um ponto em que tu entras neste nível. Já estás. Opa, que fixe. Yeah. Não tinha essa ideia. Mas não é uma coisa, cena. É uma coisa comum com filhos de imigrantes. Porque é aquela ideia, tu viajas para um país novo e queres uma vida melhor para os teus filhos do que a que tu tiveste. Parece uma coisa... Sim, a parte lógica, não é? Sim. No caso dos meus pais, a escolha de vir viver para Portugal foi óbvia no sentido em que eles sabiam que era o país onde eu e a minha irmã poderíamos ter mais oportunidades para sermos bem-sucedidos. E felizmente isso está a acontecer. Tu... Bem ou mal sabe. Estavas a viver onde? Antes de ir para cá? Eu sempre vivi em Portugal. Eu nasci em Luanda. Ok. Sim. Embora tenha nacionalidade brasileira. Sim, porque a minha mãe não quis restar-me. Cena. Para eu aos 18 anos não ter que integrar o exército. Claro, ok. Mas sempre vivi cá, vim para Portugal com um ano. Querias trocar um bocadinho, ok. Yes. Sou mais português do que brasileiro, mais português que do que brasileiro. Nunca foste a Angola? Já tinhas falado sobre isso também? Não, nunca. Sim, não conheço nada de Angola. Tudo o que eu sei é através de história. Que cena, ok. Mas a tua família vivia em Luanda? Então, os meus pais conheceram-se no Rio de Janeiro, quando o meu pai foi estudar para lá, e a minha mãe mudou-se para... Ela é enfermeira e mudou-se para Angola para trabalhar num hospital que Odebrecht abriu lá na altura. Que era o hospital da Gama. Ok, pronto. Em Luanda, exato. É de Luanda que conhece. E também foi muito no sentido... Imagina, o meu pai não é brasileiro, então eu não sei, por alguma razão ele teve que voltar para a África. Ele tinha que ir para São Tomé ou para Angola. E a minha mãe estava tão apaixonada que foi ter com ele e foi casar com ele. Isso é bonito! Que fixe, ok. Isso é bem bonito. Uma história romântica. Pá, que fixe. Olha. Mas eu fui agora ver quem é que era o diretor de fotografia do Moonlight. E pá, é como eu estou a dizer, tipo, é um gajo branco. É o James Langston. Yeah. E do If Beale Suits TikTok. Yeah. The more you know. Tum, tum, tum. Novidades! Eu não disse isto do depois meti-me a pensar quando eu disse o outro gajo, Bradford Young, que essa coisa da iluminação, obviamente não é a única coisa em que ele é bom, ele é mesmo bom em tudo, uhum. não é só isso. Mas dá jeito de ter alguém na equipa que seja ou que se preocupe com isso de alguma maneira para iluminar bem as coisas. Pá, mas uhum. A fotografia do Barry Jenkins é incrível. Ele tem aqueles close-ups tipo Jonathan Demme, os personagens olham diretamente para a câmara. E é a melhor coisa. Do Moonlight e do If Beale Street que eu toco, estou a falar. Do primeiro filme dele, uhum. Já não me lembro, eu odiei esse filme. Foi muito antes do Moonlight. Pois é, já agora. Ei, isto é mega random. Não é assim tão random, vai fazer sentido. Então, imagina, eu gostei imenso do Get Out. Gostaste do Us? Mas... O Us foi muito polarizador. Vocês gostaram do Us ou não gostaram do Us? Eu adorei o Us. Eu não vi, malta. Eu não vi. Desculpem. Mas há uma coisa que para mim fica contente porque, pá, como fã do Jordan Peele, de muito antes de ele fazer filmes, da comédia dele, na verdade, eu achei ótimo porque o Us tem muito mais piada do que o Get Out, tem muito mais vontade de ter piada, não estou a dizer que tipo, não é, e fiquei contente que achei que ele apurou essa parte do terror. Tive vários funcionou a todos os níveis, a nível cómico, a nível de terror, a nível de sei lá, metáfora social, o que quer que seja. Estavas a falar do... Ok. Estavas a falar do... Estava a falar do... O quê? Do Us. Do Us. É? Yeah, eu imagina, eu gostei mesmo pela a carga metafórica que o filme tem, tipo, até mesmo no que diz respeito à metáfora visual. Sim, sim, sim. É fortíssimo nesse sentido. Imagina, eu também não fui ver o filme à espera de ver um filme de terror daqueles aí, vou apanhar tipo um ganda cagaço agora. Ah, não, claro que não. Mas é uma peça incrível, meu. Tipo, é um grande filme. E o uso da música, aquela versão do I Got Five on It é tão bem usada, é tão assustadora. Pá, mesmo quase toda a música. Já no início do filme, pá, na primeira meia hora do filme, há duas t-shirts Black Flag diferentes que aparecem no filme. que é sempre fixe. E depois o uso da música é bué da fixe. Depois tem o Tim Heidecker, que eu adoro, que é bué da fixe. Pá. E mesmo a cena em que elas. Em que Tim elas Hacker, duas, okay. Não, não é Tim Hacker, Tim Heidecker é cómico. Desculpa. A cena da personagem é o quê? Ah, ok. Mas há... não. Eu vou tentar comentar isto sem spoiler. Sim. Para a Débora, que é quando a personagem da superfície. Sim. Confronta. Sim. A personagem do subsolo. Sim. E a personagem do subsolo, os movimentos dela, tipo, aquilo é uma dança. É ótimo. E isso está a referenciar, tipo, o fato dela ter dançado em criança. Tipo, é bueda bonito, meu. Tipo. Sim. Ok, vocês estão a levantar-me o entusiasmo para ver o filme. Já pus aqui também no bloco de notas. Há uma coisa pá, que eu achei engraçada, que foi a Lupita Nyong'o disse que baseou... uma parte da interpretação dela, não entrando em pormenores, numa doença que existe mesmo. Pá, e houve uma mini comissão à volta. Okay. E ela mandou, pá, um pedido de desculpas às pessoas que têm essa doença e etc. Pá, porque estudou aquilo. O Joaquin Phoenix fez a mesma coisa com o Joker e disse, pá, eu estudei uma doença qualquer e não sei o que mais. Não pediu desculpa por nada, não aconteceu nenhuma comissão, ganhou um Oscar por isso. Num filme de merda. A Lupita Nyong'o foi. Alguém disse alguma coisa, ela escreveu um pedido de desculpas. Pá, pedido de desculpa pela insensibilidade. Houve uma. Isso é fixe, sim. Houve uma comissão inteira. O Joaquin Phoenix acontece zero. E eu adoro o Joaquin Phoenix. Mas sim, sem dúvida. São dois pesos e duas medidas. Deixa-me comentar sobre esse assunto. Há uma questão que é que tu, quando vês a personagem do Joaquin Phoenix, tu partes do princípio que é uma pessoa com, sei lá, com problemas de saúde mental. Sim. Tipo, enquanto quando tu vês o Us, tipo, tu não sentes isso, tipo, não é notório, tipo, mesmo no final do filme, mesmo quando tu vês o final do filme, tu não sentes isso. Mas claro, tu sentes que poderias ser tu a ter aquela postura. Ele foi buscar a uma aquela cena do riso involuntário, uma coisa que existe mesmo, que não é necessariamente uma doença mental, acho eu. Estás a perceber? Okay. Não, eu estou nervosa e eu rio-me do nada. Rio muito, isso é um riso involuntário. Eu também tenho, muito nervous laughter. Acho que não sofro doença mental, acho que eu. Se calhar sofro. Insanidade. Não sei. Mas sim, isso é verdade, é verdade. O que vocês acharam do Joker, já agora? Eu gostei. Eu tenho mixed feelings em relação ao Joker. Eu acho um filme completamente vazio. Eu gostei. Oficialmente vai buscar coisas de filmes muito melhores. Sim. Como Taxi Driver e o King of Comedy. E, pá, até vai buscar sim. O Robert De Niro para isso. Acho que o Robert De Niro está horrendo no filme. Pá, ele está-se completamente a lixar. Claramente tem zero respeito por aquele realizador. Pá, isso okay, faz, ok, faz-me sim, rir. Sim. E ele estar naquele papel, pá, que é o papel de Jerry Lewis no King of Comedy, também me faz rir. E depois, sei lá, há um filme incrível em que o Joaquin Phoenix tem uma doença mental e começa a matar pessoas, que é o You Were Never Really Here, da Lynn Ramsey. E é muito mais fixe. E para filme que não tem grande sentido de humor... Que pá, o Joker não tem sentido de humor e é claramente o Todd Phillips está triste porque já não pode fazer piadas de gays nos filmes de comédia e portanto agora decidiu fazer filmes sérios. E é uma coisa que ele disse: agora já não se pode dizer nada nos filmes, por isso agora faço dramas. Pá, olha, esta minha imitação dele também se calhar foi um bocadinho ofensiva, não queria. Eu adorei o pitch. Opa, que bom. E pronto, bom. E acho que é um filme que não sabe o que quer dizer e contradiz muitas vezes e completamente vazio. Sim, eu senti um bocadinho isso. Sim. Sem ofensa. Eu há bocado disse que olhava o filme do Barry Jenkins, não é verdade. Eu não gosto muito, só. Este é que eu odeio. Não gosto muito. Sim, eu tenho mixed feelings. Eu compreendo a tua interpretação, sim, sem dúvida. E acho que o guião não está. Não sei, não está. Assim, foi aquilo que tu disseste. Está um bocadinho vazio no que toca à interpretação de cada personagem. Eu acho que não. Mas sim, é assim. Sim. Eu acho que se torna. O primeiro filme do Todd Phillips é um documentário sobre o G.G. Allen. O G.G. Allen, não sei se vocês sabem, era um como é que eu direi, cantor, pronto, um vocalista punk, a solo, pá, gostava muito para fornalha nazi e de estar todo nu em palco e de focar e atirar as fezes para o público. Ok, sim, já estou, ok, Phillips, certo. Pá, o primeiro filme dele é um documentário sobre ele e eu acho que isso diz bastante do Joker. Ok. I'm a sick person. Não, é mais tipo. É o vazio de. E o choque pelo choque. Sim. Eu sou isto e sou aquilo. Eu não sei, olha, eu gostei do filme, acho que levanta questões interessantes. Não sei, fez-me olhar para algumas coisas da vida, tipo, da vida e do modo que nós vivemos e interagimos. Sim, das mais valores. Sim. De uma forma que se eu não visse o filme, se calhar. Não iria parar naquela altura para ver daquela maneira. Sim. Só acho que é uma peça de cinema brilhante e genial. Okay. Não, mas é um filme de Hollywood competente e tipo, sei lá, se eu tivesse qualquer equipe produtora com o budget para fazer aquele filme. Sim, sabes? Sim. E as oportunidades para fazer aquilo tudo acontecer faz aquela cena. Ou seja, pá, é fixe, mas. Se calhar houve outras coisas que eu vi no cinema que... Puxaram mais. Yeah, sim. Sim. Reparaste que pá, a maior parte das pessoas, as personagens secundárias desse filme são pessoas negras. E é claramente uma escolha deliberada. O que é que achas que ele quer dizer com isso? Tens razão. Yeah. Também tem muito a ver com o ambiente. Tem muito a ver com o ambiente onde aquela personagem vive. E se tu reparares o filme é muito sobre o confronto em pessoas que estão numa classe social mais acima e outras estão mais abaixo. Sim. Exatamente. Então é óbvio, tipo, tu no filme tens um anão. e é bem de raro tu veres tipo anões em filmes sequer. Ou seja, eu acho que também tem muito a ver com o reflexo das pessoas que efetivamente, ou a maioria das pessoas que vivem nesses contextos. E porque é que sempre que aparece um executivo, tipo, nunca havia um executivo negro? Exato. Exato. Ou seja, pode não ser assim tão... Não acho que seja assim tão errado. Eu não sei, não estou a dizer que é errado. Eu estou a dizer que é uma escolha claramente sim, dobrada. Sim. Eu acho que o filme não sabe o que é dizer. É mais por aí que estou a perguntar isto. Não estou a acusar de nada. Sim, eu também... Lá está, eu também nem sequer tinha pensado nessa questão. O que eu estou a responder, tipo, sou eu a formalizar essa ideia na minha cabeça neste momento e a verbalizar isso. Eu acho que só durante esta conversa já pensávamos mais no filme do que ele o próprio pensou. Sem dúvida. É só isto. Irrita. O porquê? É isso que me irrita, que é só tipo, superficialmente tu dizes, ah, eu vi o Taxi Driver e o network do Sidney Lumet. Pá, e é tipo, pá, esquece. Não consigo. Não dá. Antes os mamilos do fato do Batman, do Joel Schumacher, do Val Kilmer e do George Clooney. Antes isso. Estou a adorar as referências, Antes isso. Opa, que bom. Pronto, não esquecer o Joker então, esqueçamos o Joker. Sim, sim. Que outros filmes é que tiveram no cinema nessa altura? Houve outros Parasitas. Isso foi bué da fixe, gostei bué. Yeah. Eu saí do cinema, tipo, já não vi um filme deste há muito tempo no cinema. Pá, adorei o Parasitas. Eu acho adorei. Que esse filme, imagina, tem tantas camadas de complexidade. Layers, exato. Nem que seja só na forma bonita. Epá, é linda a forma como esse filme é realizado. Dessa fotografia, plano, tudo. A edição do filme. Praise the Lord. A sequência deles a fazerem o plano de. Tudo incrível. Usarem a cena dos pêssegos, tipo, para despedirem a governanta. Sim, sim, sim, sim. Toda sim, essa sim. sequência, tipo, aquilo parece que é um filme inteiro. Está tudo incrível. Em sei lá o quê. Aquilo são 5 minutos ou 10 minutos de filme. Pá, e tu não tens. Pá, estás a ver o filme e não tens ideia do que é que vai acontecer a seguir. E pá, eu adoro isso num filme. Tens um twist do nada e ok, isto vai acontecer, mas cara, não vai. Há aqui um lado que é, vocês, a uma certa altura, imagina, o que aquela família está a fazer é extremamente errado, é eticamente errado, etc. Sem dúvida, mas a uma certa sim. altura eu estava a torcer para que eles triunfassem, sabes? Tipo... Sim, sim, sim. Começas a ter um sentido de empatia, não é? Exato, sim. Sem dúvida. E isso acho que é uma das coisas mais interessantes que está a acontecer na forma como os argumentos e os guiões são escritos, né, nesta altura em que estamos a viver. Sem dúvida, sim. Em que já não há aquela coisa dualista de haver o bom e o mau e certo, de repente certo. Toda a gente é boa e mau ao mesmo tempo e tem motivações erradas e boas ou motivações boas e formas erradas de lá chegar. Pá, isso aconteceu-me com Narcos. Eu senti uma empatia com o Pablo Escobar no final daquilo tudo e eu fiquei, será que eu estou a ser má pessoa? Porque o gajo era um monstro. Mas tipo, exemplo deste momento é a Casa de Papel. Tipo, nós estamos a torcer por pessoas que estão a fazer um assalto, que estão a roubar, estás a ver? Pá, eu não consigo gostar da Casa de Papel, malta. Okay. Desculpem. Eu gosto de bué. Desculpem. não tens pedido desculpa, come on. Não, opá, eu dei hipótese, eu vi, se calhar não dei a devida chance. Eu vi 3 episódios. Sim. Opá, e não puxou nada, mas se calhar não estava no mundo certo, não sei. Se calhar tenho que dar outra chance. Ou se calhar não é para ti. Há montes de coisas que podem não ser para ti. Não há nada de errado. Não há nada de errado em gostar daquilo que toda a gente não gosta. E não há nada de errado em não gostares daquilo que toda a gente gosta. Tipo, come on. Isso pegando a frase. O Alex está a entrar aqui no... Não, tipo, nós não escolhemos as coisas que nós gostamos. Sem tipo, dúvida. Podemos educar-nos a ganhar capacidade para compreender essas coisas. Sem etc. dúvida, sim. Mas não, nós não escolhemos, não escolhes, sei lá. Há pessoas que não gostam de chocolate e não escolheram não gostar de não chocolate. Não gostar de chocolate, sim, não gostam. Sem dúvida. Não, agora disseste tudo, agora até fiquei, ok. Ok, isso foi bom. Isso foi bom. Mas isso de empatizar com alguém que faz um assalto é a coisa mais comum do mundo. Há filmes de assaltos há anos. Sim. Sem dúvida. Então, quem não gostava de fazer um assalto, não é? Pá, eu gostava de fazer um assalto. Depende, há sempre maneiras de pronto, pôr do lado das personagens. Do lado das Claro. Mas mesmo, sei lá, ao longo dos anos tens visto uma série de narrativas que humanizam cada vez mais o vilão. E mudaram a tua perspectiva em relação a essa pessoa, E não só, ou então narrativas começam a expor fragilidades do herói. E agora, mais do que nunca, esses papéis começam a. Mais vulneráveis, não é? Misturados. Sim, sim. Tipo, já não é uma coisa tão binária, vá. Sim. O mal tem sempre aquela coisa vulnerável que te sente simpatia, não é? Então ando a sentir isso também nos filmes. E o Joker para mim faz um bocado isso, que é... porquê é que eu estou a voltar ao Joker? Back to reality. Mas imagina, chega a um ponto em que tu estás a justificar... o vilão. Estás a legitimar o papel que o vilão tem em toda essa narrativa, sabe? Sim. Tipo, como se eu acabei o filme do género, pronto, estás a ver, é por isso que... é por isso que ele é assim. Pronto, olha, é por isso. Como se eu estivesse a dizer, não, ele tem todo o direito de ser mal, fazer essas coisas. Ele tem todos os motivos para fazer isto tudo, ele é que tem razão. Percebo. Quando se calhar o problema é muito maior, o problema transcende a personagem. Yeah, percebe-te. Sim, talvez. Yeah. No caso do Escobar, é uma pessoa que cresce. Porque tu vês sabes a história dele e pronto, é uma pessoa que cresce numa mais profunda pobreza. Olha, eu vou sair do armário agora, eu não gostei do Narcos. Eu vi a primeira temporada. E pá, man, long ass episode. Yeah, I know. Yeah, eu cheguei a uma altura e já estava farta daquilo também, percebes? Não foi a minha série preferida de sempre. Não, nada. Desculpa. Não, pá, era muito amassudo. Era muito amassudo. Yeah, percebo. Eu também não sou meu irmão. Estou só a dizer que tu vês. Há sempre escolhas, obviamente. Tu não tens de tornar um traficante de droga que mata pessoas a trafia direito. Mas há aquela ideia de herói do povo dele e de. Sim. Construir um bairro. Outro pobre e. Sim. Consegue safar-se que dá uma empatia por eles, porque depois quando é a temporada seguinte sobre o cartel de Cali, que são aqueles miúdos ricos, que são super ricos. Sim. Não tem nenhuma empatia por eles. É diferente. Zero. Mas há um lado que é, eu não sei se vocês conhecem pessoas que vivem em realidades semelhantes, mas sempre que eu falo, especialmente com os meus amigos que não conhecem ninguém que tenha, eu nunca cresci num bairro. Sim, sem dúvida. Sim, ou seja, que fosse clara a influência do tráfico de drogas. Claro. Mas conheço pessoas, ao longo do meu crescimento, conheci pessoas em que essas pessoas sentiam que não tinham outra escolha. É assim que o sistema funciona. E muitas vezes eu tenho de explicar isso. Que é fazer parte daquilo, não é? Sim. Tu vives neste sítio, tens esta família, tipo, depois, sei lá, a mesma questão da tua predisposição para isto. Então, quando eu falo com os meus amigos que são professores, eu tenho de deixar claro, tipo, como é que tu estás à espera que este aluno tenha esta predisposição para estudar, certo, quando em casa não tem... Não tens esse background, não é? Sim. Nem só o background, é mesmo as condições que te permitem ter, claro, ter essa predisposição. Sem dúvida. Sei lá, e dar a entender. Há pessoas que acham que o futuro é isto e não têm outras escolhas. Sim. Porque não viveram outra realidade. São poucos os professores que eu conheço e que têm noção de que há um motivo para alguns miúdos de, tipo, responderem à pergunta: o que é que queres ser quando fores grande? Claro. Responderem: quero ser bandido. Claro, e, claro. Há uma razão para isso estar a acontecer. Sem dúvida. A Joana tem, que é a minha dama, ela trabalha num colégio privado de putos ricos, ou seja, é totalmente o oposto. Aqueles putos não querem saber da escola, já têm um emprego garantido pelos pais, na empresa dos pais, ou seja, eles não querem saber daquilo, percebes? É outra realidade totalmente diferente dessa do bairro. São miúdos ricos, já estão habituados à vida fácil, mas que no fundo são uns miúdos tristes. Ela diz que tem realidades dos pais meterem os putos na escola e não ligarem nenhuma, ou seja, também tem essa parte do background familiar que é uma total bullshit. Eu acho que se calhar o pessoal do bairro se costuma ser mais unido, não sei, essa realidade de filmes e documentários que eu vejo. Eu não conheço ninguém na vida real não sei, que vivem em bairros, não sei também. Imagina, também eu conheço várias pessoas que vêm desses contextos e que conseguem perceber que a educação é uma ferramenta para poder não só melhorar a sua vida, mas também a vida de toda a comunidade onde eles estão inseridos. Exato, isso é fixe, sim. A parte desses muito ricos, acho que não, a parte da educação é, lá está, tem tudo a papinha feita e os pais estão-se um bocado a... metem-nos um bocado de parte, não é? E acho que isso... Opa, pronto, também é um mas bocado eu acho que um em todos difícil. Os contextos há sempre exceções. Imagina, eu conheço uma pessoa que ela sempre viveu numa boa família, os pais têm empregos tipo super fixos e ela também teve acesso à melhor educação que o mundo pode dar. Certo. Ela teve a oportunidade de estudar no estrangeiro. Pá, e hoje eu acho que desenvolve um trabalho científico e artístico que eu acho que tem um contributo muito importante para o avanço não só da arte, mas também da medicina. Eu não vou dizer o nome dessa pessoa, mas também tu tens o contrário, que é pessoas que têm noção das oportunidades que têm. Sem dúvida. E pegam nesse privilégio e fazem algo para construir coisas que serão úteis e benéficas para toda a humanidade. Sim. Tem sempre o lado bom e o lado mau da moeda em tudo. Yeah. Acho que é um bocado por aí. É como a vida. Sem dúvida. É como a vida, no geral. Questões existenciais, sempre. Eu não sei, pá. Até dou por mim. Isto, agora, sei lá, até mesmo no sentido da música. Eu tenho tido muitas conversas com a Labac, em que ela também fala muito sobre o facto de, sei lá, pessoas como nós nunca tivemos acesso aos melhores instrumentos ou até mesmo à melhor formação musical. Sim. Nada disso impede de tu tentares fazer a melhor música que consegues fazer e tentar fazer melhor com aquilo que tu tens. Exato. Tipo, sei lá, o primeiro álbum dos Dalva foi todo feito no GarageBand, sabes? Tipo... Guilty, eu tenho uma percussão com panelas agora cá em casa, não tenho bateria. Eu acho isso genial. Eu quando vi o teu concerto, o primeiro que eu vi foi do Visit Leiria. Oh shit, a sério? E tipo, eu fiquei, esta mulher, ela é incrível. Ela, tipo, ela fez um kit de bateria com jarros e panelas. Opa, porque sabes o que é? Eu sinto bem a falta de não ter uma bateria. Uma bateria é cara e tipo, não tenho bateria. E agora constróis com aquilo que tens em casa. Eu acho que isso até é mais fixe para criar, não? Crias um processo mais lógico daquilo que queres fazer, não é? Mas, eu acho que nesta história toda dos directs e dos lives queres diferenciar, não é? Sei lá, tu ganhaste o grande da criatividade. Então, o quê? Olha que foste a pessoa mais criativa. Não, não, nada disso. Oh, obrigada, Alex. Não, eu acho que a malta, não sei, é aquilo que estás a dizer. A malta tem que fazer com aquilo que tem, não é? Tens de puxar um bocadinho pela imaginação. Tu também, cala, tu que ia descobrir-te. Tu foste o meu major influencer. Já falámos sobre isso. Eu descobri o Alex no vídeo do. Acho que foi não sei de música foi, Fábio. Foi de casa do curto-circuito com loops de... Não foi no curto-circuito, foi com loops de vozes. Não sei onde é que tu estavas. Pode ter sido no curto-circuito com o Ben ou então na música portuguesa a gostar dela própria. Acho que foi na música portuguesa. Estavas sozinho. Sim, música portuguesa a gostar dela própria. Pronto, o Alex foi um dos meus influenciadores de loops. De loops e queria experimentar coisas. Foste mesmo. Fico bem contente. Fiquei bem contente quando soube disso. Mesmo. Já tínhamos falado sobre isso, é a mesma série. Por isso, vai ser fixe. Agora é tu. Isto é bem de louco, vês? Tipo, já somos todos fãs uns dos outros. Isso é incrível. Acho que isso é mega bom. Não há aqui aquela competição, aquela rivalidade. Oh, tu és músico. Essa cena de. Não gosto nada disso. Mas podiam tentar odiar-se um bocadinho. Eu também não. Tenta aí. Digam-me mal onde Alex, odeia-te, Alex. Há um lado que é bem impossível tu odiares uma pessoa como a Débora. É bem difícil odiares uma pessoa como o Alex. Sim. Não, isso é certo. Não, para mim não é. Eu às vezes consigo ser um bocado diva e consigo ser um bocado otário também. Tu diva? Não, tu comigo nunca foste diva, por isso não tenho contigo essa... Contigo não, então, mas eu adoro-te. Oh, também te adoro. Não, diva, tu não te consigo ver desse lado. Mas eu, sim, tenho os meus momentos. Diva. Tenho os meus dias maus. Momento Beyoncé. Tenho os meus momentos infelizes. Não, toda a gente tem esses momentos, acho que sim. Eu também sou diva em casa. Não, mas imagina, eu antes era mais novo e não tinha tanta noção de vida. Sim, e eu já falei mal publicamente de outros artistas e pronto. E estou super arrependido de ter feito isso. Mas isso acontece. É quando... Passado um tempo até passei a admirar as pessoas de quem falei mal. Sim, é o teu ego na altura. Quero, queremos nomes. Epá, eu não quero dizer. O Rodrigo ia pôr isto em guerra. Não. Mas até cheguei em alguns. Um desses artistas, eu até tive a oportunidade de pedir desculpa pessoalmente e dizer: olha, foi um grande otário. Ok. E agora respeito de boema, puto. Tipo, ok. Opa, isso é o teu é que está em altas naquela altura, não é? Não consegues. Sim. Meu puto, pronto, então é mais novo que tu, é isso? Ou é meu puto naquela não. ideia de. Não. Vês? Então é mais velho, apanhei-te. Toma. Quem é? Eu acho que é mais velho. É da minha geração, mas eu acho que é mais velho. Está aí. Opa, que bom! Ele vai tentar até tu dizeres o nome. Vai. Não vou nada. Ele vai continuar a dar entrevistas da porca. Não vai acontecer. Começa por M. Começa por M. Também não. Dem, não sei. Damn. Começa por Z. O quê? Não. Zé, é o Zé. Eu estou a brincar. Mas agora vamos fazer o abecedário todo até chegar. Não precisas dizer, eu estava a brincar, estava só a tentar começar. Ah, pá, que bom, que bom. Mas este está a ser um momento bem divertido. O jogo da Forca Live. Yeah. E tu, Débora, quem é que disseste mal? Odeio toda a gente. Não sei, acho que nunca disse mal de um tio meu uma vez na vida e fui pedir desculpa. Porque ele estava bêbado. Foi só isso. Oh, ok. Mas não, então, não, mas, acho mas, espera, que eu falei mal. Estamos a dizer na vida inteira? Ou disseste mal dele numa entrevista? Ah, não, disse mal mesmo à frente do meu tio. Por isso fui genuína. Ah, okay. Não escondi. Foi a única vez na vida que como tu és uma criança, não é. Não, eu sou uma não criança, é verdade. É meia dúzia de anos. Não, eu fiz, meia dúzia de anos. Uma vez. Fiz 12 anos ontem. Só uma vez nesses 12 anos de vida é que disseste mal de alguém. Opa, eu acho que nunca. Agora que penso, eu acho que nunca disse mal. Não sou a Madre Teresa, mas acho que nunca disse. Não sei, nunca me vem esse assunto de falar mal ou de. Nunca me vem isso à cabeça. Não sei, é diário. Nunca me vem esse assunto à cabeça. Olha, vou falar mal daquela pessoa. Ou sentir mal, sentir um ódio por essa pessoa, não sei. Mas não sinto. Não sinto isso ódio. Parece-me ótimo. Não quer parecer a pessoa mais feliz do mundo ou a Madre Teresa de Calcutá, porque não sou, né? Mas não. Acho que nunca. Nunca senti esse. Sei lá, nunca senti essa pergunta na minha cabeça, nem. Eu não sei, eu já, até mesmo no sentido em que eu tenho noção que há pessoas que falam que não são muito apreciadoras do trabalho da minha banda. E, lógico, sim, nem da minha, sim. E não sei, às vezes, sei lá, como o que nós fazemos é tão pessoal e é tão emocional e muitas vezes levamos isso muito a peito. Eu então, em particular, às vezes levo isso a peito. Pá, é assim. De querer mostrar a algumas pessoas como é que se resolvem as coisas na margem sul. Agora estou a ser muito... O SS, só Deus me pode julgar. Não, mas isso é verdade. Não, é assim, nós estamos num meio um bocado hipócrita no que toca. Opa, eu nestes anos de. Já são 4 anos e tal de surma, ou seja, estou na música um bocado mais à séria. Eu já estou nisto já há algum tempo no que toca à banda de covers e de brincadeira. Ou seja, desde os teus 8 anos, não é? Desde os meus 5, sim, mas tiveste quase. Disseste há 4 anos, tens 12. Ah, tens razão, desculpa, eu fiz mal as contas. Já. Não, opa, mas sim, és exposta a situações de. Opa, de perguntares o que é que estás a fazer neste meio, não é? Tens o síndrome de impostor, será que estou a fazer a coisa certa? Será que estou a enganar as pessoas com o meu trabalho? Eu tenho muito essa cena de insegurança e de. Eu também. Também. Eu também tenho bem. Vamos ver, para aqui. E sinto isso todos os dias e vejo. Sei lá, eu tive uma crise essencial aqui há uns dias que és humilhada às vezes neste meio e é resposta muito abaixo, és pisada e vejo isso não como uma questão de ódio, mas isso come um bocado por dentro, percebes? Absorve-me um bocadinho aqui, ok. já tendo essa insegurança e tendo essa uma humilhação por parte de pessoas que tu tanto admiras e com quem trabalhas, não é? E sentes ainda mais abaixo, percebes? E não é uma questão de ódio, é uma questão de triste, fico triste com essas situações, percebes? E sinto tristeza e fico, sei lá, fico magoada com essas pessoas, mas não é uma questão de ódio, fico só magoada e triste. Agora foi bué lame, mas sim. Não sei. Não, não, não sei, são questões de ver as coisas, não sei, perspectivas. Yeah. Eu não sei, uma das coisas que me ajudou foi... então, recentemente os Dalva passaram por uma reestruturação importante na equipa. Sim. Agora, e imagina, eu antes estava com pessoas que faziam-me comparar muito a outros artistas. E, ah, já tínhamos falado, falaste isso, sim, yeah, sim, sim. E olhar e pensar, tipo, no sucesso que os outros estão a ter e etc. É isso, e, sim, sim, sim. E eu, na verdade, foi importante eu depois perceber que eu acho que os Dalva estão a fazer uma cena que é o campeonato dos Dalva e não, claro, claro. E não há comparação possível, não dá para comparar com... Não há, claro. Então não. Se eu for ver tipo, com as minhas bandas favoritas na música portuguesa, sim, tipo, poça, tipo, a minha banda favorita é Linda Martini. Ai, é, tipo, estava-te a estudar. Eles para mim são a melhor banda na música portuguesa. Sim, a percebo. Música que eu faço com os Dalva não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Então porque é que vamos estar a usar tipo, isso como um case study? Porque é que vamos, sim, estar a comparar tipo, sequer, seja tá, o que mas for, sabes? Mas se tivesse de comparar à Surma, como é que se comparavas? O que é Dalva? Eu não sei, também acho que não... Estou a gozar. Imagina, há pontos paralelos, deixa-me responder. Há pontos que são paralelos, que é... aquilo que eu faço com o Ben, quando nós fazemos música, nós estamos a experimentar coisas, mas o resultado é que é diferente. Eu acho, sem que dúvida, a Surma, à sua maneira, também está a experimentar coisas. Sim, eu acho, sim, que a Surma experimenta ainda mais, porque ela até experimenta com a fonética. E o resultado é diferente. Uhum. Adorei isto agora. No final do dia não tem nada a ver, tipo, estamos a fazer sons. Tipo... É assim, pode ter a ver da maneira que tu vês a música, percebes? Nós temos uma maneira muito, muito, muito igual de ver a música e da maneira, do modo como fazemos as coisas. Sim, pode não ser no modo no resultado final da música, não é? Mas o modo de vermos as coisas, como compor as coisas e como fazer as coisas é muito igual. Acho que isso é uma coisa muito, muito parecida, nossa. Podemos dizer isso, temos isso em comum. Sim. A maneira de ver, sim, a música. Eu concordo. Aliás, gostava bué de fazer coisas contigo. Até para perceber qual é que é o teu processo. Tipo, foi o meu processo. Não tenho processo. Eu acho que processo todos temos. Se calhar não tens um método, estás a ver? Não tens uma fórmula. Certo, certo. Mas processo todos temos. Sim, verdade. Sim, e, bem visto. Yeah. Bem visto. Eu por mim estou sempre indo, Alex. Já falámos sobre isso. Sim, sim. Aliás, eu tenho planos para isso. Eu tenho planos para isso. Tu tens planos? Com Dalva, com alguma cena e a sol. Que é bué fazer isso. Okay. Que é bué. Pronto. Pá, que então fixe. Fica com essa promessa da colaboração. Se não se transformar em ódio da parte da Débora contra ti, porque uma pessoa que não odeia, um dia isso vai ter de sair de algum lado. Vá. Vai ter de acontecer. Quando, vá, e um dia vou... Quando fizeres 13 anos... Vai explodir. 13, eu acho que 13 é o número 7, já. 13, já. Sim, já. Mas olha, deixa-me aproveitar esta oportunidade também para dizer: pá, eu muitas vezes eu invejo a capacidade que a Débora tem de ser a pessoa mais simpática. O quê? A Débora é a pessoa, não, mais simpática nesta indústria. Não, e eu muitas vezes invejo isso. O tipo, quê? Eu não tenho essa capacidade. E sei lá, as pessoas adoram-te, as pessoas, e há uma cena que é, há uma coisa que não se força, que é a facilidade que tu tens em criar empatia, não só empatia, mas criar uma ligação com as outras pessoas. Não, mas sabes, tu também tens essa. A maior parte das pessoas, mas eu não tenho isso com toda a gente. Há pessoas com quem eu simplesmente não consigo fazer um clique, tipo, e consigo ser simpático com essas pessoas, mas não consigo criar uma ponte de proximidade. E tu consegues fazer isso com muita facilidade, e isso é bué da fixe. É um dom. Eu acho que é um dom. Oh, não. Ai, veio da minha avó. Não, estava a brincar. Pá, não sei, não. Acho que não, achas? Não sei, acho que também estás a dizer que às vezes não tens aquela química com... Exato, exato. Isso já não me acontece. Não, não tendo essa química... Não, não é com toda a gente, não sei. Mas eu vejo, sei lá, eu vejo, sempre que estou contigo, eu vejo que toda a gente à tua volta, tipo, as pessoas adoram-te mesmo. Tipo. Não, há pessoas que não têm, por exemplo, a química que têm contigo. Sim, sim, isso é normal. Não. Mas eu sinto que comigo não é assim tão fácil criar essa ligação, essa tal química. Ah, qual é que está a dizer é que é por isso que ele te odeia, por invejar essa parte. Ok, eu também. Portanto, lá no fundo o Alex odeia. Eu sempre soube. Eu prometo que vou treinar o meu ódio. O meu ódio interno. Eu prometo que vou treinar essa qualidade de ódio. Não sei. Eu não sei. Mais acho que eu quando. Eu não tenho situações de ódio, mas tenho situações em que eu sinto que tenho que me vingar de algumas pessoas. Nem que seja para contradizer a ideia que elas têm. Sim. E a minha vingança que eu posso fazer é eu, tipo, trabalhar ainda mais, tipo. Para chegar, sim. E há pessoas que eu imagino, que é eu não tive acesso às coisas que tu tens, mas eu vou trabalhar tanto, tipo, que eu vou conseguir chegar onde tu estás ou ainda mais longe. Yeah. Ou então é, se tu achas que eu sou isto tudo ou que. Não tenho este talento, eu vou trabalhar tanto que tu vais, tipo, vais perceber o contrário, tipo, I'm that bitch, I'm 100% that bitch. Eu não vejo isso como vingança, eu vejo isso até como um objetivo de pá, sabes? De te inspirares ainda mais na. Uh-huh. Para mim, a minha vingança é, tipo, é eu ser a melhor versão de mim própria. Tipo, mas olha, isso acontece muito. Eu fui bullied, sempre fui bullied, sempre fui uma ovelha negra e um outsider na escola e no liceu e sempre fui aquela freak, não é? Vindo de uma aldeia, és a freak cá do sítio. Mas, e vi isso agora, isso dá-me uma... Não é raiva, mas é isso, é querer ser melhor que essas pessoas que te fizeram mal na altura e isso dá-me uma inspiração muito grande ao vivo. Sinto essa... Pá, não sei, fico possessa. E isso fica... Eu acho que às vezes nem é bem ser melhor que os outros. Não é melhor, não. Que eu tenho, É ter esse sentimento de, sei lá, de passar a ser santos de todos com essas pessoas, a seres posta abaixo, percebes? Ainda hoje és. Uhum. E vejo isso como uma garra para meter isso tudo ao vivo, essas emoções todas dá-me uma... É uma cena imagina, fixe. A minha experiência tem sido... Eu agora estou num grupo de WhatsApp com a maioria dos meus colegas do secundário. A sério? Ok. E nós sempre, apesar de eu ser o freak do grupo, imagina, eu era o único gay da minha escola, pelo menos... Guilty, sim. Se soubesse. Sim. Agora já sei que não. Mas... Guilty. E pronto. Imagina, mesmo na minha turma, eu acho que eu era o único negro da minha turma. A sério? No secundário, já. Pelo menos do 11º ou 12º, isso aconteceu. Ok. Porque havia outra rapariga negra, mas ela passado 2 semanas desistiu do curso. Oh shit, ok. Yeah. Ok. E não era para ela. E, tipo, e ela percebeu, ok, isto não é para mim. Tipo, adeus. Oh, e não estava ali a perder tempo. Isso foi fixe. Yeah. E foi fazer outra cena. Mas, sei lá. E eu agora tenho estado em contacto com eles. E noto que ainda continuo a ser o diferentão. Mas também, por outro lado, eu dei por mim a pensar, estas pessoas têm ambições na vida que são diferentes das minhas. Certo. E eu respeito isso. E, sei lá. E se calhar nunca vão valorizar as coisas que eu valorizo. Mas certo, isso certo. Não tem que ser necessariamente mau. Claro. Isso está-me a trazer muita paz neste momento de... Isso é muito fixe. Até mesmo de haverem certos assuntos e de certos goals que eles têm face às suas famílias e ao trabalho e para mim não... Tens outras... Isso não é para mim. Claro. Mas não há stress, está tudo bem. Claro. Olha, isso é muito fixe. Por acaso... Eu não tenho contacto com... Não sei, perdi o contacto com essa malta. Olha, o Alex fugiu. Rodrigo, estás aí? O Alex fugiu? Ok, o áudio continua a gravar. Ele está parado. Está congelado. Está aqui o áudio. A chamada no Messenger. Se calhar está a ouvir, não? Alex? Eu não sei se foi por termos atingido um limite. Não sei. Tá... Será? Está a ouvir. Desapareceu. Voltaste. A chamada. Voltaste. Mas o áudio continua a gravar. Ah, ok, boa. Okay. Congelaste um momento. Sim. E no meu áudio haverá um comentário face a este acontecimento. É que nós também estamos a comentar, portanto vai ser tipo. É um comentário ghosting. Estavas congelado. Eu não tirei o print screen, que foi estúpido. Ok. Pensa nisso. A minha chamada caiu. Yeah. E... eu tenho de ir trabalhar, na verdade. Olha, foi um prazer falar na convosco. Boa. E gosto muito. Eu estas coisas gosto, obrigada, mas as pessoas malta. Ficam a falar sozinhas. Eu estou só a ouvir. Acho que é fixe. É mesmo isso. É fixe. Yeah, é sempre... Eu não estou a gozar. Gosto mesmo e quero que isso aconteça. Que vocês comecem a falar entre vocês como se eu não estivesse aqui. Que é isso que é fixe. É a magia do... Não, acho. Não, claro, quero que haja uma parte em que vocês estão a falar entre vocês, tipo, mesmo a sério. Yeah. E é fixe. Pronto. Yeah. É a magia do podcast. Mas olha, Rodrigo, também deixa-me dizer o seguinte. Eu espero um dia ter um podcast ou um videocast ou whatever e ter a oportunidade de te entrevistar. Acho que és uma pessoa bem interessante. É incrível, Rodrigo, é incrível. E gostaria também de ver-te no outro lado, não de quem faz perguntas, mas quem as responde também. Eles já, não. Não, eu vou dizer que sim, não é? Mas já está pronto, obrigado. Não, mas eu percebo. Bom. Neto, ficas sempre assim. Uma das minhas partes favoritas é quando, imagina, quando terminamos de gravar e eu fico a conversar contigo sobre whatever. E às vezes gostava que também houvesse mais desse lado. Sim. Médium qualquer. Yeah. Não, com o Rodrigo tens sempre tema. Eu sinto bem isso. Fica assim de um podcast com o Rodrigo a saber mil e uma coisas. Pronto. E isso acho isso incrível. Yeah. E é raro tu teres uma entrevista com pessoas que ficas, ok, uau. Yeah, tenho uma lista para ver, para ir ver coisas para me tornar mais culta em relação a tudo, não é? E uma conversa com o Rodrigo dá nisto. É mega fixe. Muito obrigado. Vá. Ele está a ficar envergonhado. Obrigado, nós. Olha, obrigado a nós. Obrigada, malta. Tchau. Até mais. Até já. Beijão. Tchau. Vá. Thank you.